Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio. Uma cobra sai da noite, vem no pé do meu ouvido. Gira, gira, gira e canta. Moreno, moreno, ela voltou. Moreno, moreno, ela voltou. Moreno, moreno, ela voltou. Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio. Amanhã vou, amanhã vou, levar pro seu colo eu vou. Uma roça e um cravo, ramos de jasmim, levar pro seu colo eu vou. É pra ele acordar, é pra ele acordar, levo o meu papa capim, levo o meu papa capim, levo o meu papa capim, levo o meu papa capim. Columbandeie, é Columbandeio, é Columbandeie, é Columbandeio. E Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio. Amanhã vou, amanhã vou, leva pro seu colo eu vou. Uma roça e um cravo, ramo de jasmim, leva pro seu colo eu vou. É pra ela acordar, é pra ela acordar, levo o meu papa capim, levo o meu papa capim, levo o meu papa capim, levo o meu papa capim. E Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeie, e Columbandeio, e Columbandeio.